de velas davam luz às noites. Sem portas e sem janelas, que triste está.

com a força de Deus. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da rádio Arcancena. É o programa do Telefone Toca que lhe vai fazer companhia até às 12h30. Depois de ouvirmos o galo, cantar do galo logo desde manhã, com o senhor António Forte, aqui estamos nós para divulgar o melhor da música portuguesa e satisfazer os vossos pedidos, se faz favor. Vamos lá, estamos aqui para que você faça as suas dedicatórias, seja para festejar o aniversário, seja para desejar um bom Natal, porque estamos a dias de Natal, sim, e Natal é a festa da família. Portanto, aqui estamos até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa, a música que você gosta. É isso mesmo, você peça e nós difundimos. Como esta, Ana, quando a rádio toca esta canção, certamente vai lhe trazer muitas lembranças. Quando você dançou ao som desta música, por que não? Mas não desligo. Se calhar até fez o primeiro encontro ao som desta música. Toca esta canção. Ainda hoje, quando ouço esta música tocar, nem por nada me consigo. E as lembranças tomam conta do meu peito. E hoje em dia, estas notas no piano são para mim companhia que vou ter até ao fim, quando eu na minha cama só me deito. Assim ao menos não me sinto só, até parece ouvir a tua voz a cantar ao meu ouvido quando tu. Está a chover lá fora, não é? É isso mesmo. São exatamente que são... Onde é que eu tenho as horas? Não é? São 10 horas e 19 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arconcel. E agora 23 segundos, é isso mesmo. Portanto, apenas 8 graus aqui na zona de Orleans. Uma chuva miudinha. Hoje aqui também na zona de Orleans. Para si que está em casa, liga-se o seu rádio no 96.2 ou com o seu player na net, portanto, e fique connosco até às 12h30. Somos a boa companhia, só aí pode ouvir a boa música bem portuguesa, como esta Três Rosas no Meu Jardim, a grande Chiquita. E estamos apenas alguns dias de Natal. Hoje é o 21, já 21 de dezembro. E o 24 já é dia de consoada. Muitos de vocês já andam em reboliço com as compras, os presentes, etc, etc. Muita coragem para todos vocês. E liguem para fazer a sua dedicatória. No meu jardim, eu só tenho duas. Vamos lá continuar. Isto só mata a recordações, só recordações aqui com estas músicas assim dos anos 80, 90. E agora vem o Broa de Mel. Será menino ou será menina? O 24 de dezembro é menino, porque é o menino de Jesus que nasce. Eles aqui não sabem. Tantas coisas, o porquê. Será menino, será menina, longe a demora, mas a hora chegará. Ele há de vir, se Deus quiser, iremos juntos, nosso filho vai nascer. Iremos juntos, nosso filho vai nascer.

Ai, a canção do burrito, já há mais de 35 anos que ela anda aqui nas platinas da Rádio Arconciel e faz sempre sucesso quando ela passa. Vocês cantam. Este burrito do Fernando Correia Marques. É assim, a música portuguesa nas platinas da Rádio Arconciel. Agora vamos ouvir Clemente. O Clemente, ele vem aí com canções de Marco Paulo. Ele faz um tributo a Marco Paulo, uma homenagem a Marco Paulo, ele que nos deixou, mas está sempre presente nos nossos corações. Ele tinha, que era uma das melhores vozes da música popular, portanto, mas aqui numa versão de Clemente, onde ele canta os seus grandes sucessos. De qual eu gosto mais, mas não tenho a certeza. De qual eu gosto mais, eu tenho dois amores que nada são iguais. O meu olho acontece. Eu tenho dois amores que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são.

Ai, olé, olé. Então seja feliz à escuta da Rádio Arconcel. E agora vamos a uma dedicatória da parte da senhora Júlia Ferreira para toda a família que veio da Suíça passar o Natal aqui na zona de Orleans, exatamente ali para os lados de Petivier. Portanto, é para esta família que veio da Suíça, da parte da senhora Júlia Ferreira. Vamos então ouvir Broa de Mel, Natal à Portuguesa. Bendito seja. Dezembro vem chegando. Na cidade ou na aldeia vai-se a família juntando. Um abraço e um presente para ela sempre acesa. Dão outro dor à gente, dão outro dor à gente. É Natal à portuguesa. Sejas meu bom Jesus, pela tua graça, pela tua luz, a tua estrela vem te doar. Muito obrigado, Jesus, amém. Bendita sejas, noite de paz, que tanto amor à terra traz, pela família e a gente. Família em Portugal. Na capela toca o sino, meia-noite a gente reza. Já nasceu o Deus menino, já nasceu o Deus menino, é Natal à portuguesa. Como é bom festejar o Natal, a festa da família e uma festa de reunião, uma festa de paz. Agora continuamos com esta dedicatória e é da parte do seu filho José da Silva para a sua mãe Matilde, que esteve de parabéns esta semana. Ele deseja-lhe muitos, muitos beijinhos, muita felicidade e que a tenha por perto muitos e muitos anos. Hoje é teu aniversário, parabéns minha mãe querida, que este dia se repita por muitos anos de vida. Hoje é teu aniversário, minha vidas e muita saúde. E algumas vidas também. Deus te dê muita saúde. E algumas vidas também. Parabéns, parabéns, mãe. Minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns, pai. Por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, mãe, por teu aniversário. Parabéns, parabéns, pai, que chegas ao centenário. Parabéns, parabéns, mãe, minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns, mãe, por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, mãe, que chegas ao centenário. Esta boneca que é de porcelana fina, para a minha querida mãe. Ela hoje é pequenina. Para quem são estas flores e este bolo também? São para um bebezinho e a minha querida mãe. São para um bebezinho. Parabéns, parabéns, mãe, minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns, mãe, por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, mãe, pelo teu aniversário. Parabéns, parabéns, mãe, que chegas ao centenário. Parabéns, parabéns, mãe, minha mãezinha querida. Parabéns, parabéns. Aqui então foi, este tema foi oferecido à senhora, já tirei com o papel, já me esqueceu o nome. Portanto, aqui estivemos com esta música de Nel Monteiro e agora temos aqui o nosso grande. J'espère que vous allez bien, tout le monde va bien. Bonjour, ça va Lionel? Ça va, impeccable. Je suis dans la nostalgie ce matin. Ah, je vois ça, les chansons de Noël, les chansons de. D'antigament. Du coup, tu nous as... Alors, Georges Frey, la Natale de ma criança, c'est ça? Exactement. Toutes ces chansons de Noël, on est en période... Ben voilà. À quelques jours, hein. Quelques heures. Ouais, c'est ça. Il manque trois jours, voilà. Et ça sera passé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui est en train de faire ses achats pour le repas, finir les cadeaux, etc. C'est ça, exactement. Exactement. 02 38 43 48 00. Continuez à appeler au téléphone. Et toi, ça y est, t'as fait tous tes achats. Moi, si tu savais. Tu fais plus d'achats. Moi, je. Tu délègues. Non, je délègue pas, mais je. C'est une période de l'année qui, moi, je suis pas très fan de cette période de l'année. La fin d'année, là, toute cette période de Noël, les chansons de Noël, les films de Noël, les films et tout ça, c'est pas mon truc. Non, mais j'en ai une à la maison, c'est la même chose. Ah, je déteste Noël. C'est pas du tout mon truc, non. C'est pas pour moi. Moi, je préfère le soleil, le barbecue et voilà. Non. C'est, ouais. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. On écoute Natal de ma criança. On écoute. Sa sentado à mesa escrevia e ao Pai Natal lhe pedia que lhe trouxesse um brinquedo. A criancinha de pé e a mãe a presenciar, vendo a fé da criancinha sem saber aonde vinha um brinquedo para lhe dar. Que a mãe oculta a cara, esta disposta a chorar. Diz-lhe a pobre criancinha, sabia que a mãe não tinha, peça a ele para me dar. Bateu à porta e entrou de velho Natal vestido e ao pequeno entristecido um brinquedo lhe entregou. De velho Natal vestido e ao pequeno entristecido um brinquedo lhe entregou. A criança peregrita, um coração que palpita alegre naquele dia. E então já não reparou Natal de uma criança. Espero que tenhas, todas as crianças tenham um Natal muito feliz no mundo inteiro, porque infelizmente não vai ser o caso, mas são os nossos votos. C'était pas le bon micro que j'avais ouvert. Ah, je disais oui, que c'était oui, effectivement. J'ai pas retrouvé la chanson que tu souhaitais, alors peut-être que. Il me semble que je l'ai trouvée. Tu l'as trouvée? Ok. On va continuer en musique avec DNA, qui était parmi nous, à la fête des saints populaires, là, de cette année, là, de 2025. On est encore en 2025, oui. Hein. Encore quelques jours et on sera plus en 2025. Aming Portuguese. Alors, c'est un nouveau titre de son dernier album qui est sorti il y a quelques jours. Ok. Tenho o encanto da terra, das mãos o calor de agosto, era minha romaria. Quando eu não acreditava, ela cruzou minha estrada e voltei ao mar de novo.

fantasia, com a tua filosofia, a minha mente está vazia. Não aguento mais. Tinha medo de perder uma amiga, mas quem sempre te entendeu?

o seu filho é Rodinês, sabia? De Micael Carreira e acompanhado de vários outros artistas. Agora vamos ouvir uma voz que não é muito comum ouvir. Hugo Barros, Em Ti Me Quero Guiar. Adoro. Responder, guarda em mim os teus sorrisos, dão-me força para viver. A noite cai tão fria, o teu nome vem me abraçar. Continuo o meu caminho, sei que me vais iluminar. Tu és a luz da vida. Que o tempo não vai apagar. Vives no meu pensamento, em ti me quero guiar. Tenho tantas saudades que choro por ti a cantar. Mas a vida continua. Não me perco, porque és tu o meu farol. Transformas o pior dia no mais lindo dia de sol. O amor é quem ensina que o tempo não volta atrás, mas sem bem. Da vida que o tempo não vai apagar. Vives no meu pensamento, em ti me quero guiar. Tenho tantas saudades que choro por ti a cantar. Mas a vida continua e a tua luz sempre brilhará. vivos no meu pensamento. Em ti me quero guiar. Tenho tantas saudades que choro por ti a cantar. Hugo Barros, e agora vamos ouvir Michael Carreira com Caladinho. Alors, ça a été demandé de sa tata et son tonton de Saint-Jean-de-Bray pour Mélissa Nunes, qui fête aujourd'hui même son anniversaire avec une très belle journée d'anniversaire et puis surtout plein de belles choses en famille, de belles fêtes des fins d'année à toute sa famille, à tous ceux qui nous écoutent, à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Donc merci et on écoute Michael Carreira. A saudade lembrou-me cada um dos meus erros. E quando eu disse que não aceitaria o fim, veio o arrependimento e disse-me assim: agora é assim. Horas e 32 minutos é o programa do Telefone Toca, e se faz favor, ligue para o 02 38 43 48 00. E agora vamos ouvir Sérgio Rossi, Coração de Férias. Ah, já estamos, muitos vão estar de férias agora. Já está a começar a estar de férias. E para aqueles que estão de férias, então boas férias e boas festas. Vou deixar o meu coração de férias agora. Ele vai deixar o coração de férias, diz ele. Vamos passar este... aí. Estranhas nunca mais bater-te à porta, nem de noite, nem de dia. Eu sei. E não dar um visto ao que tu postas, como dantes eu fazia também. Foi a voz cá dentro que me disse tempo, espaço e liberdade.

Com qualquer lembrança de nós dois, sensível demais, você me deixou. E agora, como dominar as emoções? Sensível demais, Marília Mendonça. E continuamos. Je ne connais pas. On écoute. Nessa Rua, c'est ça? Ah, si, je connais. Si, je connais. Oui. Assim acabou, continuamos agora com sofrer. Um copo de vinho na sede de amar. tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. Vitória do Pé, Aceita, um tema que nos vem do Brasil. E agora vamos até sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. É o genérico de uma de Manu. Il paraît. Alors c'est des bonnes nardines pour tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, tous les ouvriers surtout, et pour tous ceux qui écoutent Radio Arc-en-Ciel. Voilà, ils voulaient le générique de sexta-feira à noite. On écoute le chemin noir.

ser perfeito. Eu só quero ser feliz. Levo no meu peito uma história em cada cicatriz. Arco Avel é o grupo e a música é Garçom, aqui numa versão diferente. Agora vem os Los Romeros. Agradeço o convite. Estamos praticamente na reta final e pode ligar para o 0238 43 48 00. Mas hoje eu não posso. Não queres ficar mal contigo? Cabeça está noutro sítio. Juro, agradeço o convite. Mas hoje eu não posso. Não, não. Não sei se foi amor ou falta dele. Não sei se nos destrói ou se nos prende. Mas vale um coração partido do que um coração que já não sente. E por mais que me chame a vontade, eu já não ouço a saudade. Juro, agradeço o convite, mas hoje eu não posso. Não quero ficar mal contigo. Cabeça está noutro sítio. Juro, agradeço o convite, mas hoje eu não posso. Não quero ficar mal contigo. Cabeça está noutro sítio. Juro, agradeço o convite, mas hoje eu não posso. Não posso. Não. Juro, agradeço o convite, mas hoje eu não posso. Não quero ficar mal contigo. Juro, agradeço o convite. A noite de dança para passar a noite em branco, mal sabia no que me estava a meter. Era daquelas que nunca fazia almoço, mas agora com estes moços, ora tenho que fazer. Gastar dinheiro em bugigangas há dias que faz milagres, mas depois só me apetece devolver. Com a cabeça feita em água, meto um sorriso na cara e penso que não faço mais que o meu dever. Oh, mãe, eu sei que eu estou mais madura e crescida, emocionalmente ferida, mas a vida continua. Ando a aprender como ser mãe permite-me falhar também, e muitas vezes só quero gritar na rua. Casa de banho já está cheia, o outro não sabe também. É mais uma birra para vestir o casaco. Xixi a meio da viagem, não há nenhuma paragem. Oh meu Deus, e agora como é que eu faço? Oh mãe, que eu ouço todo dia. Oh pai, estou com energia. Tenho calor, tenho frio, afinal quero casaco. Nem o que andamos comer, paizinho, podes comprar. Ó filho, vem já para a mesa, compramos quando voltar. Vem mais um dia de escola, mais uma garrafa de água. Só não esquece da cabeça, porque vai sempre agarrada. Filho, vai lavar os dentes, já são horas de ir para a cama. Mãezinha, estás assinchada. A mãe te ama. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, eu estou com barriga vazia. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai. Oh, my God. ó mãe, ó pai, ó pai, eu ouço todo dia. É isso quando se tem filhos, não é? E é o tema da balaia. Ó mãe, ó pai. Ó mãe, é o que eu ouço todo dia. Ó pai, ó pai, acho que estou com alergia. Ó mãe, a água do banho está fria. Ó pai, eu estou com barriga vazia. Ó mãe, é o que eu ouço todo dia. Ó pai, acho que estou com alergia. Ó mãe, a água do banho está fria. Ó pai, ó pai. Para a mesa, compramos quando voltar. Vem mais um dia de escola, mais uma garrafa de água. Só não esquece da cabeça, porque vai sempre agarrada. Filho vai lavar os dentes, já são horas de ir para a cama. Mãezinha, estás a ser chata. A mãe te ama. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, eu estou com barriga vazia. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, oh pai. Eu penso que isto nos persegue a vida inteira quando c'est pai e mãe. C'est ça, c'est ça. On continue, j'ai quelques dédicaces quand même. Alors, c'est da família Freitas para Irene Nunes, que esteve de parabéns na semana passada. J'en profite également, voilà. Ela, un très bel anniversaire. Mélissa Nunes, qui fête aujourd'hui même son anniversaire avec plein de belles choses, de belles fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel également. Donc voilà, merci à Família Freitas. On écoute Agatha e Dama Sozinha. Eu estou quase a conseguir que a dependência desse amor seja só recordação de má memória, já se vê. Eu estou quase a aprender a viver do modo que estou, mais sozinha do que nunca, mas feliz por uma vez. Eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser e de uma vez por todas a saber gostar de mim. Não sou desaparecer, desta vez vou-te dizer. Vou dizer na tua cara o que eu nunca consegui. Prefiro estar sozinho. Sozinho, já me esqueceste, sobrevivo sozinho, pois sempre estou. damas estão a fazer imenso sucesso com as novas personagens. Eles transformam-se em personagens quando cantam estas últimas músicas, como Terra da Maria, etc, etc. Oui, oui, ils ont fait pas mal de chansons anciennes qu'ils ont repris, et oui, voilà. Je pense que c'est ce qui les a un peu boostés là, ces derniers temps. On continue toujours en musique avec une dédicace, c'est de Marie Etseo pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les malades, à toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, tous les auditeurs, tous les animateurs, voilà. On écoute Augusto Canário e amigos, gente boa. Tomei uma decisão, para o que me resta da vida. Tomei uma decisão, para o que me resta da vida. Viver de amor e paixão, e com gente divertida. Viver de amor e paixão, e com gente divertida. Gente boa. Acho que estou certo, viver minha vida assim. Eu acho que estou certo, viver minha vida assim. Eu só quero ter por perto gente que gosta de mim. Eu só quero ter por perto gente que gosta de mim. A gente boa. Boa. Mesmo vontade de dançar. Esta não sei, não conheço. Foi pedida pelo Sr. António Fortes, ele para desejar uma ótima manhã, felizes festas para todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel e todos os animadores. Muito obrigado a ele. Vamos ouvir Olinda Maria. És todas a mais bela. Perco a noite, perco o dia, a olhar-te à janela. A tua beleza, Maria, que sempre te faz brilhar. Mesmo de noite, Maria. Brilhas mais do que o luar. Thank you. deixa-me ser teu amigo. Oh, linda Maria, que eu quero dançar contigo. Que eu quero dançar contigo. Quem sabe um dia casar. Oh, minha linda Maria, tu has de ser o meu par. Oh, linda Maria, deixa-me ser teu amigo. Oh, linda Maria, que eu quero dançar contigo. Que eu quero dançar contigo. Quem sabe um dia casar. Oh, minha linda Maria, tu has de ser o meu par. Tu has de ser o meu par. Se dançar, eu dançarei. Oh, minha linda Maria, que eu por ti esperarei. E nós não vamos esperar muito mais, hein, porque chegámos praticamente. C'est ça. A reta final. C'est la fin pour nous. Blackout, il est midi 37 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. L'heure pour nous de vous laisser. Nous aussi, on a des achats de Noël à faire. Eh oui, il faut qu'on aille miam miam. Et puis surtout, passer de très belles fêtes de fin d'année, de Noël. Voilà. Que dire d'autre? Mercredi, c'est Noël. Et puis, mercredi prochain, ça sera bel an. En tout cas, passez de belles fêtes en famille, entre amis. Noël, c'est souvent en famille. Nouvel an, plutôt entre amis. Voilà. Tout est dit. Bonne journée à tous. Allez. Au revoir. Au revoir. Varri todos os shoppings daquela cidade. Não fiz diferente, estou sem prazer. O pique da piscina não me cheira a nada. Prefiro rabanada. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar só. O tio traz pelo rei, o bacalhau traz a avó. Hoje já é para e o mundo anda zangado como os anjos com a Joana. Também tenho advogado se esta música bacana. Vêm os primos da França, desta vez não trazem nada. O arrudão levou as malas do tapete da chegada. Há sempre um lugar à mesa e temos quartos em barda. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar só. Se fosse com Iá, esta canção era melhor. Este Natal eu sei. Informação de última hora. Há um apagão geral em todo o mundo, mas em Belém há uma luz. Estrelinha, brilha, brilha, brilha lá no céu. O menino já nasceu. Ai, Jesus, que lá vou eu. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar só. Se o apagão é grande, a chama ainda é maior. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar. Então, até quando? Terá patente depois até dia 20. Uhum. E depois estou ainda